criança a gente estuda. Quarta muda não. Quinta mais ainda. Sexta mais lição. Sábado e domingo. Não inventa não. Canta, dança. No fim de semana nós não vamos trabalhar. Canta, dança. Estudar é claro, mas tem hora pra parar. Sábado e domingo.